Cheguei do nada e só fiz a minha, trampando quieto, sem expectativa, só um coração sincero. Troquei a biqueira pelas rimo, ferro pelos versos, noite pelas disciplinas, lamentação pelos progressos. Não tá bom, mas nunca tá bom pra vocês. Pior que as grosas, nunca vem de quem tá fazendo mais que você. Pior que eu nunca saí dessa porra independente. Traga saudade dos meus tatuados no peito e na mente. Sempre vai ser por nós, sempre. Cada conquista, tudo que vivi, não vou deixar viver minhas filhas. Sem orgulho dos pacotes que cateia, que nunca temi a morte. Hoje respeito por vocês, entre gênios, analfabeto, ignorantes, doutorados, preto, preso pobres, que foi nessa baleado. Das noites em claro, faço meus manuscritos, eles fazem o Reinaldo. Agora tenta esfriar meu peito congelado. Acompanhador, só cicatriz me fazem seguir. Lembranças da estrada, minha covarda desistir. Cada lágrima continue, a meta é ser feliz. Faça com que se perguntem por que continua a sorrir. Entre reclamar ou agradecer, sempre agradeça, pois tudo te fará mais forte. Reclamar ou agradecer, sempre agradeça. Às vezes não conseguir o que quer também é sorte. Não, nunca foi sorte, sempre foi. Madrugadas frias, insônia minhas filhas. Um arroz fruto de faxina, alimentando a autossubestima. Gente, as paredes têm ouvido, mas não tem língua. Aqui a vida te obriga a ser forte. Cheio em frente ao mar, entregando o rango com fome. Foda-se, suas justificativas nunca justificarão. Nem pra ingênuo e inocência existe perdão. Cês não entendeu, não tô pedindo aprovação de nada. É problema dos seis, só sei o que não quero pra mim. Meu parça, todo julgamento é uma confissão. Não esquenta o tempo da prova, mas depois chega com a lição. Questão de interpretação é quente. Sua confiança há de te tornar mais prudente. Fazer a distinção entre família e parente. Entender que nem sempre sua decisão muda só o seu destino. Bola pra frente, pra cada lágrima um sorriso. Só que atravessou o inferno vai sentir o paraíso. É preciso um dia já ter desejado morrer. É preciso pra cada amanhecer agradecer por tá vivo. Acompanhador, só cicatriz me fazem seguir. Lembranças da estrada, minha covarda desistir. Cada lágrima continue, a meta é ser feliz. Faça com que se perguntem por que continua a sorrir. Entre reclamar ou agradecer, sempre agradeça, pois tudo te fará mais forte. Reclamar ou agradecer, sempre agradeça. Às vezes não conseguir o que quer também é sorte. Acompanhador, só cicatriz me fazem seguir. Lembranças da estrada, minha covarda desistir. Cada lágrima continue, a meta é ser feliz. Faça com que se perguntem por que continua a sorrir. Entre reclamar ou agradecer, sempre agradeça, pois tudo te fará mais forte. Reclamar ou agradecer, sempre agradeça. Às vezes não conseguir o que quer também é sorte.